Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a esse programa Lux Esotérica, que tem por objetivo, ouvintes, levar para vocês diariamente, de segunda a sexta-feira, os melhores temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. A grande doutrina que nos trazem os mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, que silentemente, por trás dos acontecimentos do mundo, tentam, sobre todas as maneiras, acelerar a evolução espiritual do nosso planeta. Então, sejam todos bem-vindos, agradecemos sempre a audiência daqueles que pontualmente, aqui às 21h, acorrem aqui à nossa emissora Esotérica FM para nos acompanhar. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês as meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, livrinho esse que está editado no Brasil atualmente pela editora Teosófica e que contém 365 frases de sabedoria dos mestres. Obviamente, uma frase para cada dia do ano e subdivididas em 12 grandes virtudes, uma para cada mês do ano. E nós já estamos aqui avançadas as frases relativas ao mês de novembro, que tem como característica o equilíbrio, ouvintes. Então, são frases com esse tema que nós vamos abordar com vocês. E como o livro já está terminando, já vamos avisando aos nossos ouvintes e principalmente aos associados da Levir que a próxima fase do nosso programa vai ser uma fase não de nós acompanharmos um determinado livro, mas nós vamos abrir para os nossos associados sugerirem temas para nós comentarmos junto com vocês. Temas que poderão ser enviados para a nossa caixa postal e todos que já são associados da Levir vão receber por meio da lista Teosofia BR do Yahoo Grupos este aviso para que aqueles que queiram ter temas, assuntos, caros ouvintes, que obviamente possam ser discutidos em no máximo uma reunião, um programa ou dois programas no máximo, nós teremos a satisfação de responder perguntas, indagações ou abordar temas que os nossos ouvintes queiram ver esclarecidos. Então se preparem, ouvintes, que quando terminar aqui esse trabalho do livro com as frases dos mestres, nós vamos entrar exatamente nesta fase com temas sugeridos pela nossa audiência e pelos associados e simpatizantes da Levir. Mas vamos dar continuidade, ouvintes, às frases sobre equilíbrio. Então, entrando aqui mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte, inaugurando o trabalho da nossa noite. Ele nos diz o seguinte: enquanto o indivíduo não tiver desenvolvido perfeito senso de justiça, deve preferir errar pelo lado da misericórdia antes a cometer o mais leve ato de injustiça. Dentro do tema do equilíbrio, ouvintes, obviamente que este comentário do mestre, ouvintes, é muitíssimo importante. E por que ele assume essa importância, ouvintes? Porque, obviamente, que as pessoas que receberam estas cartas escritas diretamente pelos mestres eram indivíduos que estavam rapidamente se aproximando da chamada senda do discipulado, ou seja, estavam se aproximando para naquela encarnação ou no mais tardar na próxima encarnação serem discípulos dos mestres e dentro de mais algumas encarnações essas pessoas mesmas, ouvintes, se esperava delas que elas viessem então também a a se tornarem mestres de sabedoria. E quando chega essa fase da evolução, ouvintes, realmente o indivíduo precisa se transformar num senhor dos acontecimentos que ele, obviamente, projeta no mundo. Então, um domínio da ação, um domínio daquilo que verdadeiramente é o karma, porque muitas pessoas, ouvintes, imaginam que o karma é aquilo que volta. Então, as pessoas falam de mau karma, de bom karma, mas verdadeiramente a primeira acepção da palavra karma, ouvintes, é ação. A reação, que obviamente está ligada à ação e é a sua parte correspondente, ela é apenas uma decorrência. Então, a verdadeira doutrina do karma, ouvintes, tem a ver com as nossas ações e não com o que volta para nós, ouvintes, decorrente daquilo que nós fazemos. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro yogi, ouvintes, aquele que é liberto e é iluminado, é aquele que tem o grande poder, ouvintes, que foi descrito nos Yoga Sutras de Patanjali, grande clássico do Raja Yoga, uma das 6 escolas clássicas do pensamento hindu. Lá, Patanjali, ouvintes, há mais de 2.500 anos atrás, ele deixou inscrito de que a yoga, caros ouvintes, e o verdadeiro yogi é aquele que tem destreza, que tem habilidade na ação. Yoga é habilidade na ação e, portanto, é habilidade com o karma. Então, o mestre sugere, ouvintes, antes de nós cometermos qualquer ato de injustiça, nós devemos realmente pensar, sopesar muito, porque é preferível, ouvintes, exagerar pelo lado da misericórdia, imaginar que as pessoas são inocentes e que elas são realmente não culpadas de atos errôneos ou até inclusive que nos prejudicam, do que cometer algum ato de injustiça. Porque quando se chega nessa fase da evolução, ouvintes, nós incorremos em karmas muito mais agudos, karmas muito mais nítidos. E é exatamente um dos objetivos de um discípulo do mestre esgotar o seu karma pessoal. Então, quanto mais vai se expandindo a mente de um indivíduo, mais capacidade de escrever, ouvintes, na luz astral, na alma do mundo, escrever os nossos atos e escrever aquilo que nós realizamos. E, portanto, o karma de uma pessoa evoluída é um karma muito mais pesado, ouvintes, do que daquelas pessoas que ainda não têm controle sobre a sua verdadeira ação. Então, nós podemos ver que o reino animal, por exemplo, ouvintes, que nos precede, praticamente não tem karma, ouvintes, porque os animais ainda não são dotados, salvo os animais, né, mais avançados, os mamíferos e principalmente os animais domesticados, que obviamente por viver junto com o homem começam a desenvolver mais intensamente a sua mente, o seu princípio mental. A maior parte dos animais e obviamente dos insetos e todas as subdivisões e categorias de seres da natureza não são capazes de inscrever no plano mental, na luz astral, qualquer informação. Então, uma fera, caros ouvintes, numa floresta, ela pode devorar um homem, se esta fera estiver realmente com fome, ela o fará, saciará a sua fome, 5 minutos depois ela nem vai se recordar do que ela fez, simplesmente ela vai adormecer com o estômago cheio daquele almoço ou daquele jantar que ela arranjou de alguma pessoa totalmente desavisada que estava passando ali naquela floresta. Agora, o contrário não é o mesmo, caros ouvintes. Se um homem entra numa floresta com armas, munido de aparatos, né, para prender, para matar um animal ou algo ainda mais abjeto e que é praticado por muitos homens, pessoas que entram no meio natural para praticarem esportes, para atirar nos animais ou então para pescar peixes por puro esporte e obviamente causando dor, sofrimento aos animais, simplesmente à guisa de divertimento, à guisa de esporte, à guisa de prazer pessoal. Porque obviamente quem tem dinheiro para comprar equipamento e que tem tempo da sua vida para praticar esse tipo de esporte, obviamente que não está com fome, obviamente que não precisa matar animal nenhum para saciar a sua subsistência. Então ele está ali simplesmente por um ato mental, simplesmente para se divertir com a morte e o sofrimento, ou o prêmio que o scalp, que a pele daquele animal, ou do seu chifre, ou de qualquer parte do corpo desse animal, lhe venha a causar. Então, orgulho, prazer, simplesmente por atirar e abater um animal. E o karma, ouvintes, que essa pessoa que pratica esse esporte inscreve para si mesmo, é terrível. Porque ele é um karma pessoal que a pessoa vai pagar no futuro. Principalmente na forma de doenças, de limitações. E, lamentavelmente, aumenta o karma coletivo da humanidade. Então, nós não podemos deixar de crer, ouvintes, que muitas coisas que ocorrem na humanidade atualmente, doenças incrivelmente desconhecidas, como esta bactéria aí que houve uma mutação, uma bactéria tão comum dentro dos nossos intestinos que sofreu uma mutação e está matando dezenas de pessoas na Europa e já vai se espalhando para outros países. O que é isso, ouvintes? É o retorno do karma coletivo da humanidade, que infelizmente prefere a crueldade para com os animais do que sermos, ouvintes, para os animais os mestres que nós realmente deveríamos ser. Nós deveríamos amar os reinos de existência que estão abaixo de nós e deveríamos auxiliá-lo a evoluir até que os animais atinjam o reino humano ou até que as plantas atinjam o reino dos animais ou que os minerais atinjam o reino vegetal. Nós deveríamos ser mestres ajudando esses reinos a evoluir. E ao contrário, o que, que nós fazemos? Nós matamos os animais, nós exploramos as plantas e nós usamos os minerais ao nosso bel prazer. Então, cabe não só a um único ser humano, mas à humanidade como um todo, um karma muito pesado. E individualmente, ouvintes, a injustiça nesse nível dos mestres e no nível dos discípulos, ela é intolerável, caros ouvintes. Os mestres não toleram sobre qualquer argumento a prática de qualquer crime, de qualquer ato, qualquer lesão contra qualquer ser humano e muito menos contra outros membros da própria fraternidade. Então, realmente, é preferível, ouvintes, dizem os mestres, sofrer uma injustiça do que praticar qualquer ato negativo, qualquer injustiça contra qualquer pessoa. É preferível sofrer. E disso, ouvintes, nós temos prova dessa instrução que foi dada pelo próprio Buda aos seus monges que preferiram, ouvintes, fugir da Índia e se dirigir para o Tibete, para a China, chegando finalmente na Coreia, no Japão, do que revidar aos ataques que eram feitos pelos hindus ou por outros segmentos orientais que perseguiam os budistas. O senhor Buda foi muito enfático, não se deve revidar. Como nós temos dito para vocês, ouvintes, é sempre melhor trabalhar a favor de alguma coisa do que trabalhar contra qualquer coisa ou qualquer pessoa. E como diz um amigo pessoal nosso, que amanhã nós estaremos o visitando lá na sua casa, porque é uma pessoa que tem muita experiência, muita sabedoria, realmente, ouvintes, só um mal pode combater um outro mal. Então nós não devemos jamais tentar pessoalmente revidar ou combater as injustiças com as nossas próprias mãos, porque essa energia, ouvintes, ela só pode ser diminuída ou extinguida também com o uso de forças negativas. Então, como ensinou o Mestre Jesus, só o amor, ouvintes, pode acabar com o ódio. E se começa um ciclo de energias negativas, a tendência, ouvintes, é que elas aumentem ao invés de diminuir. Mas vamos a mais uma frase, ouvintes, do Mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte, uma frase muito curta, mas com muita sabedoria. Procurai encher a medida de cada dia com pensamentos puros, palavras sábias e atos bondosos. São instruções aparentemente simples, ouvintes, mas que se nós realmente as seguíssemos, nós nos aproximaríamos muito rapidamente dos nossos objetivos espirituais. Porque é no dia a dia, ouvintes, que nós sabemos e que nós construímos realmente a nossa evolução. Não são naqueles momentos especiais, momentos grandiosos, momentos corajosos, momentos de êxtase, momentos de heroísmo que realmente nós evoluímos. Nós evoluímos, sim, a cada dia, a cada ato cotidiano, se nós realizarmos esses atos com objetivo espiritual, ouvintes, até um selo que nós colarmos numa carta. Se nós colarmos esse selo, desejando que a pessoa que receba aquela carta seja abençoada e progrida espiritualmente, com esse pequeno ato nós estaremos progredindo na nossa senda. Não é necessário, ouvintes, fazer atos grandiosos. Não é necessário mudar nenhuma montanha de lugar. O que é necessário é que nós façamos cada pequeno ato da nossa vida, conscientes do que esses atos significam na prática e principalmente preenchendo todas essas energias com bênçãos, com energias espirituais, sempre procurando elevar, ouvintes, os nossos pensamentos e provocar o melhoramento do nosso meio ambiente e da nossa própria natureza. Então, seguir, ouvintes, o que recomenda aqui o Mestre, encher cada um dos nossos dias com pensamentos puros, palavras sábias e atos bondosos, nós estaremos preenchendo aquilo que prega, ouvintes, o budismo mais profundo e mais puro, que diz que o nirvana, caros ouvintes, que é o grande objetivo de todo espiritualista, não só budista, mas de todo espiritualista, atingir a iluminação é, em última instância, o nosso objetivo. E os budistas, ouvintes, muito esclarecidos, sabem que o caminho para o nirvana é composto de atos generosos, de atos bondosos, de atos caridosos, misericordiosos, ouvintes. São esses momentos que nos dão energia para transcender o nosso pequeno eu pessoal, ouvintes, e nos ligarmos a um eu maior. Mas vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte: orgulhosamente pretendestes o privilégio de exercer vosso incontrolado julgamento em assuntos ocultos dos quais nada poderíeis saber, e as leis ocultas que acreditastes poder desafiar e com elas jogar impunemente voltaram-se contra vós e vos feriram. É, ouvintes, o Mestre Kutumi repreendendo, obviamente, um discípulo ainda inexperiente, que obviamente começou a trabalhar com forças espirituais e imaginando, ouvintes, que o nosso eu pessoal pode ser em algum momento superior a essas forças cósmicas que o ser humano pode ser apenas um canal. E, infelizmente, aqueles que não são ocultistas ainda treinados e outros, ouvintes, outros tipos de indivíduos que mexem com energias poderosas, principalmente as energias criativas. Todos nós conhecemos, ouvintes, a biografia de artistas que durante a sua vida, enquanto estavam criando, enquanto estavam fruindo o prazer e o gozo de serem veículos da energia cósmica e universal da criatividade, quando eles compunham, quando eles se apresentavam, performavam as suas músicas ou de outras pessoas, então viviam momentos extremamente criativos que lhes davam um grande carisma pessoal, onde eles poderiam ter até fãs, seguidores, ouvintes, pessoas que compravam seus discos, as suas fotos, seus quadros, que viam os seus filmes, que assistiam os seus programas, que assistiam as suas peças. Então esses artistas, naqueles momentos grandiosos, eles tinham momentos de exaltação, momentos de grande prazer pessoal. Mas quando esses indivíduos caem pela própria força, ouvintes, da lei dos ciclos, do grande pêndulo, do ritmo universal ao qual nós não podemos fugir, então se nós atingimos um pico, né, de algum ponto da nossa carreira, com certeza, ouvintes, nós sabemos que lá de cima nós vamos descer até um dia chegar lá embaixo, lá na planície, uma vez mais, fazendo uma senoide que tem o seu pico superior e o inferior. Aquele que não sabe disso, ouvintes, realmente precisa estudar o beabá do ocultismo, que são os preceitos herméticos que nós já apresentamos para vocês aqui nos primeiros programas aqui das nossas séries aqui. Pois a lei dos ciclos, a lei do ritmo, a lei da polaridade regem todas as coisas. Então esses artistas, ouvintes, quando eles caem no ostracismo ou quando eles têm algum problema que impede que eles exerçam a sua habilidade artística, cantores que perdem a voz ou músicos que infelizmente o corpo físico já não mais responde ao brilho das suas mentes e já não conseguem mais ter a performance nos seus instrumentos, ou impedimentos de todas as sortes, ouvintes. Então esse ostracismo leva a esses artistas a não sentirem mais a passagem por eles mesmos desta poderosa energia criativa. Então muitos são os artistas que se drogam, muitos são os intelectuais que caem na depressão, e mesmo as pessoas comuns, ouvintes, quando se veem sozinhas, abandonadas, sem amigos ou sem o seu trabalho, sem aquelas atividades tradicionais da sua vida, também ficam deprimidos, sofrem, ouvintes, esse mal do século, essa tristeza profunda. Isso no nível mais simples, ouvintes. Agora, aqueles ocultistas que aprendem a invocar, a manifestar energias cósmicas ainda mais poderosas, jamais, ouvintes, devem correr nesse erro. Porque imaginar que o ser humano possa viver pleno dessa energia dioturnamente, ouvintes, é cometer um erro crasso. E o indivíduo paga caro, porque, infelizmente, o ser humano pode ser apenas um canal. Então, o indivíduo deve aprender a operar, ouvintes, diariamente com os ritmos, não superutilizar as energias, jamais, ouvintes, abusar das energias, usar sim, caros ouvintes, desusar ou abusar jamais. Cada ser humano tem poderes, cada um dos nossos sentidos, ouvintes, é um poder que nós devemos usar, mas nós nunca devemos abusar deles. E também desusá-los, ouvintes, é também um erro. Cada ponto do nosso corpo, caros ouvintes, cada poder que nós temos na nossa consciência deve ser usado, bem usado, para o nosso progresso e principalmente para o progresso dos nossos semelhantes. E aqueles que abusam, ouvintes, sempre caem no outro lado do pêndulo, no outro ponto do ritmo, na outra polaridade. E aí o indivíduo sofre simplesmente porque ainda não é o mestre. E os mestres, ouvintes, demonstram claramente com a sua humildade, com a sua falta, ouvintes, de necessidade de manifestarem um eu pessoal, de se vangloriarem dos seus poderes, de que eles realmente são mestres dessas forças e dessas energias. E esse erro, ouvintes, com relação às polaridades, eles realmente não cometem. Então, só para terminar esse bloco, aqui uma pequeníssima frase do mestre Serapis, do braço egípcio da grande fraternidade branca, que nos diz: quem se prepara para resolver o infinito deve resolver primeiro o finito. Vamos repetir, ouvintes. Quem se prepara para resolver o infinito deve resolver primeiro o finito. E não poderia ter vindo de uma fonte diferente, porque foi entre os egípcios que esta sabedoria, ouvintes, do que daquele princípio hermético, de que o que é em cima, caros ouvintes, é idêntico ao que está aqui embaixo. Então, se nós queremos atingir o mais alto do nosso ser, nós devemos compreender claramente aqui o mais baixo do nosso ser, a nossa presença aqui na Terra. Resolvendo o microcosmos, nós ganharemos o acesso para a compreensão do macrocosmos. E o tempo não para, caros ouvintes. Está terminando o nosso primeiro bloco do programa de hoje, aqui com uma maravilhosa audiência que está nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado aí pelo carinho e o prestígio de vocês, ouvintes. Vamos ao intervalinho, vocês ficam com aquele convite, você que está chegando aí pelos primeiros programas que vocês estão ouvindo aqui, Lux Esotérica, não deixem de nos patrocinar, ouvintes, se tornando associados da Levir, com uma pequena contribuição semestral, ouvintes, para não ficar fazendo cobrança todo mês. Venha nos apoiar, ouvintes, equivale a uma assinatura de uma revista mensal. Vocês estarão nos ajudando a manter esse programa e tantas outras atividades online a serviço da qualidade de vida dos nossos ouvintes e dos associados, simpatizantes e visitantes do nosso trabalho na Loja Esotérica Virtual. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a você que está nos acompanhando ao vivo e também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, lá no Salão de Palestras, em www.levir.com.br. Mais de 500 programas e palestras, conferências para vocês ouvirem gratuitamente, ouvintes. E para esta gratuidade continuar, nós precisamos do patrocínio daqueles que entendem, caros ouvintes, a importância que esse material tem. Nós sempre, ouvintes, fomos da opinião de que nós sempre devemos maximizar, ampliar, realmente potencializar a todas as emissões. Então, quando nós damos uma palestra para 20, 30 pessoas e depois nós colocamos na internet e ela é ouvida por centenas, às vezes até por milhares de pessoas, nós cumprimos, ouvintes, o nosso dever de levar cada vez mais longe a mensagem, caros ouvintes, da fraternidade oculta desse planeta, a fraternidade branca que está por trás dos nossos trabalhos e realmente sempre objetivando a expansão da consciência dos seres humanos. Então agradecemos aqueles que nos apoiam, aqueles que nos visitam e também agradecemos aqueles que fazem oposição a nós, porque sem vocês que realmente nos tentam impedir, ouvintes, nós não teríamos a resistência para ganhar ainda mais força, ouvintes, para ampliar ainda mais as nossas atividades, que nunca, caros ouvintes, diminuíram, mas sempre foram crescendo. Ainda há muito espaço para nós crescermos ainda mais. Se assim o universo permitir, nós vamos sempre estar ampliando as nossas atividades. Mas vamos retornar aqui, ouvintes, aos nossos estudos, às frases dos mestres sobre esta qualidade do equilíbrio. E ainda, caros ouvintes, nesse âmbito dos nossos trabalhos com a Loja Esotérica Virtual, e já que o tema é equilíbrio, nós temos que fazer aqui uma menção, ouvintes, que existe realmente uma lei oculta que deriva, obviamente, da lei do ritmo, da lei das polaridades, ouvintes, de que o ser humano ele não pode exclusivamente receber energia. Na verdade, nenhum sistema vivente, nenhum sistema espiritual pode ser apenas receptáculo de uma energia. Todos os sistemas têm que ser receptores e doadores, ouvintes, de energia. Então, infelizmente, ouvintes, nós vemos pessoas que têm muitos problemas dentro da seara oculta, porque elas são verdadeiros aspiradores, caros ouvintes. Ao invés de serem apenas aspirantes, elas são verdadeiros aspiradores. E é muito comum, ouvintes, é até natural, quando a pessoa chega num trabalho espiritualista, que nos primeiros meses, nos primeiros anos, a pessoa seja ali quase que um vampiro ali, sugando, ouvintes, a informação, sugando a energia, se beneficiando do ambiente e, obviamente, crescendo com isso, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, ganhando energia para o seu próprio ser. Agora é o seguinte, ouvintes, se a pessoa não perceber que quando ela tiver recebido um bocado de energia, se ela não começar a doar essa energia, a devolver essa energia, ela corre riscos, ouvintes, de realmente criar um colapso, criar um curto-circuito dessa energia dentro de si mesmo. Então, os nossos ouvintes que nos acompanham, e nós temos ouvintes que nos acompanham não apenas nesses últimos 2 anos que o nosso programa está no ar, mas há amigos, amigas que nos acompanham, ouvindo nossas palestras, acompanhando os nossos trabalhos já há alguns anos, né? Alguns até há mais de uma década. E muitos ouvintes já entenderam isso. É preciso, ouvintes, transmitir a energia que nós recebemos em outros lugares. Nós precisamos manifestar na nossa vida, no nosso trabalho, dentro dos nossos contatos pessoais, principalmente com os nossos familiares. Nós precisamos despejar essa energia que nós recebemos por meio dessas instruções, para que o fluxo da energia, ouvintes, se mantenha constante e não fique estancado. O grande problema que a humanidade vive, ouvintes, e se manifesta na forma da economia, que é, infelizmente, algo que ainda está longe de igualar os seres humanos. Nós vemos que o dinheiro, o poder, as riquezas estão mal distribuídos. Existem seres humanos que mantêm grandes riquezas e que são profundamente egoístas e não compreendem esta lei, caros ouvintes, do retorno, esta lei da circulação das energias. Então, ouvintes, pensem a respeito. Vocês não podem simplesmente receber energia. Vocês têm que receber e doar energia. Quer seja com a sua palavra, quer seja com os seus atos, ou quer seja também, ouvintes, com o seu próprio dinheiro. Porque, ouvintes, o karma de quem recebe instrução é manter, ouvintes, esta instrução disponível para outras pessoas. Então, contribuir com organizações, com trabalhos espirituais, ajudando a manter as sedes, ajudando a manter esses trabalhos, é o dever daquele que está recebendo muito mais do que doando, para que não haja, ouvintes, colapsos e, obviamente, desequilíbrios nas energias do universo. Então, dito isso, ouvintes, nós podemos prosseguir aqui o nosso estudo com uma importante frase, uma importante reflexão aqui do Mestre Kutumi, que vai nos dizer aqui o seguinte: ora, o lago dos picos da montanha do vosso ser é, um dia, um jato desperdiçador de águas, quando o tufão dos caprichos e da irritação varre a vossa alma. No outro, é um espelho, quando aplacados, e a paz reina no tabernáculo da vida. Num dia, mais um passo à frente, no outro, recua dois. O chelado, ou seja, o caminho do discípulo, do discipulado, não admite nenhuma dessas transições. Sua primeira e constante qualidade é a do calmo, sereno e contemplativo estado da mente, que não é, está aqui entre parênteses, não é uma passividade mediúnica, mas sim adequado a receber impressões psíquicas do exterior e a transmitir as do interior do próprio indivíduo. É o Mestre Kutumi, ouvintes, que enviou essa mensagem para um dos seus discípulos, ou pelo menos aqueles que estavam se aproximando da provação que é necessária, ouvintes, para o Mestre receber o indivíduo como seu filho. Então, os mestres, ouvintes, tentam fazer os indivíduos compreenderem que, para realmente se aproximar do estado da iluminação, para se aproximar, ouvintes, do estado a que os mestres já atingiram, de perene serenidade, de perene sabedoria, o indivíduo, ouvintes, não pode oscilar nesse pêndulo de um dia estar profundamente irritado e no outro, ou uma semana depois, a pessoa entra em contemplação, entra em êxtase, ganhando energia. E nós vemos coisas até mais absurdas, ouvintes, que infelizmente acontecem com espiritualistas destreinados, que são capazes até de dizer frases, ouvintes, que jamais deveriam ser ditas. E eu já tive a oportunidade de presenciar esse tipo de pessoa ouvinte dizendo essas coisas, e obviamente mesmo sendo pessoas que há anos se dedicam, mas que se permitem, ouvintes, por força dessa vida corrida, dessa vida atribulada que nós vivemos no mundo, que é obviamente a expressão dessa era do Kali Yuga, esta era de chumbo, ouvintes, que nós estamos vivendo, que vai durar 500 mil anos e temos apenas percorrido 5 mil anos desses 500 mil anos, ouvintes. Então percorremos apenas 1% do Kali Yuga. Ainda falta 99%. O Kali Yuga começou, ouvintes, a era de chumbo, começou com a morte de Krishna há 5 mil anos atrás. Então, ouvintes, nós tivemos a oportunidade de ouvir da boca de até de um amigo, e nós aqui pedimos perdão por citá-lo mesmo sem mencionar o seu nome, mas a frase que ele cunhou, que obviamente era a expressão da sua verdade interior, ele nos disse quando nós nos encaminhávamos para um local de meditação, um local destinado apenas à elevação da consciência. Nós chegamos cada um com o seu carro, depois de ter dirigido quilômetros e quilômetros de estradas congestionadas dentro da cidade de São Paulo. Então ele chegou e disse o seguinte: eu estou nervoso para meditar. E isso, caros ouvintes, quando ele disse isso, realmente nós tivemos que parar para pensar, porque mesmo o espiritualista, caros ouvintes, pode ser capturado num contrassenso como esse. Como é que alguém pode ficar nervoso, pode ficar realmente irritado com a demora ou com a dificuldade para meditar? Ele tinha, obviamente, como todos nós naquele dia, muita vontade de estarmos juntos para meditar, passar um fim de semana simplesmente contemplando e meditando. Mas o fato que as pessoas que vivem nos grandes centros, nas cidades grandes, nós ficamos pressionados pelo estresse do nosso emprego, nós ficamos pressionados pelo estresse do trânsito, do tráfego congestionado. E o fato, caros ouvintes, que aquilo que ele disse realmente para ele era uma profunda realidade. A gente fica nervoso, caros ouvintes, para meditar, porque a meditação é justamente o contrário disso, ouvintes. É preciso sempre, ouvintes, manter a calma, sempre manter a estabilidade. Aquilo que os nossos amigos maçons sabem tão bem é manter a estabilidade na força. E por que não manter a estabilidade na sabedoria? Manter a estabilidade na beleza também, nesses três grandes atributos que os maçons tanto cultuam, que é a força, que é a beleza e finalmente a sabedoria. As transições, ouvintes, entre picos de tranquilidade e picos de irritabilidade é exatamente tudo aquilo que nós devemos evitar. É melhor, ouvintes, viver uma vida serena em que nós possamos realmente evitar esses dois picos, porque pelo menos nos grandes centros eu conheço pessoas que vivem, infelizmente, transitando entre esses dois estados, entre estados muito elevados e estados realmente muito baixos. E ainda também, ouvintes, potencializado pelo fato de que as pessoas que frequentam ambientes espiritualizados, pessoas que frequentam rituais, pessoas que frequentam, por exemplo, rituais como o da missa, pessoas que meditam, ganham, caros ouvintes, energia desses ambientes, ganham energia até do seu próprio interior. energias que estão latentes no ser humano são despertadas. E o indivíduo, então, ouvintes, tem que estar muito mais atento do que outras pessoas, porque essas energias também podem levar a pessoa à irritabilidade. E, lamentavelmente, ouvintes, eu já vi essas energias levarem a pessoa até perder o controle e se transformar em pessoas violentas. E nós já tivemos a oportunidade de passar aqui nesse nosso estudo pela frase que o mestre Kutumi estabeleceu em outro ponto aqui da sua sabedoria, quando ele disse que aquele que entra nesse caminho, ouvintes, profundamente, aquele que realmente deseja ser um discípulo do mestre, deve estar preparado, porque energias ocultas farão remoer tudo aquilo que o indivíduo tem potencialmente dentro de si, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E obviamente que essas coisas ruins vão aparecer primeiro. Então o mestre diz que aquele que quer entrar nesse caminho, que se certifique de já ter trabalhado esses aspectos negativos. E muitos são os ocultistas, ouvintes, que recomendam hoje que a pessoa faça até um trabalho psicológico, faça até uma terapia para saber se ele não está ali com um complexo psicológico latente, com entraves que vão, infelizmente, receber uma energia que podem levar a pessoa àquilo que o mestre Kutumi advertiu. Pois a energia oculta, a energia espiritual, faz aflorar tudo que a pessoa tem. As coisas boas, as coisas ruins. E se ela tem ervas daninhas ainda no jardim da sua existência, essas ervas daninhas vão ganhar força, elas vão crescer e elas vão tentar, infelizmente, matar as plantas e as flores das qualidades que a pessoa tem. E o mestre, infelizmente, nos mostra a realidade. Essas energias podem levar a pessoa a cometer, ouvintes, pecados que estão latentes dentro do ser, passam a ser pecados ativos, ou seja, a pessoa passa a ter desvios de comportamento. E o mestre ainda adverte, ouvintes, que esse processo todo pode desaguar, inclusive, na insanidade. Então, ouvintes, estejam atentos, porque realmente ir profundamente dentro do ser não é uma viagem isenta de perigos. Como qualquer viagem, ouvintes, pode haver acidentes, pode haver todo tipo de entrave e de obstáculo. Então, a viagem dentro do ser humano também oferece esses perigos. E, obviamente, ouvintes, a calma, a serenidade e, obviamente, já perceberam isso todas as pessoas que mexem com o ser humano, como, por exemplo, Carl Gustav Jung, que, tendo formulado esse desenvolvimento espiritual de uma outra forma, pois Jung dizia que o ser humano que evolui, ele então busca a sua individuação, a fusão do seu aspecto inconsciente, do seu lado sombra, com a sua consciência, com a sua consciência vigílica. E enfrentar essa sombra, ouvintes, é exatamente enfrentar aquilo que o mestre nos adverte, que pode se transformar, aquilo que estava latente pode se transformar em pecados ativos e, lamentavelmente, desaguar na insanidade, na loucura. E Jung percebia que as pessoas, quanto mais sensíveis, mais elas temiam e mais elas evitavam exatamente ir mais fundo dentro desse processo de autotransformação, porque elas sabem, obviamente, que esse processo, ouvinte, se envolve não só transformação, mas um certo nível de sofrimento. porque realmente não dá, caros ouvintes, para se transformar, para evoluir, sem sofrer, ouvintes, o processo da mudança, sem abandonar os antigos hábitos, sem, ouvintes, abandonar aqueles pecados, aqueles desvios, aquelas coisas que nós já até conhecemos, que são erradas na nossa natureza e que nós, infelizmente, nos acostumamos e nós passamos, infelizmente, também até a gostar daqueles nossos defeitos. E, finalmente, o que é loucura, ouvintes, nós passamos a achar que nós somos, inclusive, esses defeitos. Há pessoas que chegam até a elogiar os seus próprios defeitos como se eles fossem realmente a sua própria natureza, porque essa pessoa já entregou os pontos e realmente ela não tem mais condições ou não quer realmente se autotransformar. E a pessoa que quer, caros ouvintes, se transformar, que quer substituir defeitos por virtudes, que quer abandonar os pecados e transformar em ações positivas, então há, obviamente, o período da mudança, o período da mutação, aquele momento em que o animal troca a pele, o momento, ouvintes, que realmente o negro se torna branco e finalmente se transforma no vermelho da vida psíquica ativa, que são as três fases, ouvintes, da obra alquímica. Toda obra alquímica começa no negro, no escuro, que depois, pela purificação, se transforma no branco, mas nem o preto nem o branco são o objetivo. O objetivo é estar numa vida equilibrada, numa vida ativa, harmoniosa, que é representada pela cor vermelha. Quem sabe muitos estados aí, até muitos times de futebol, tem aí o branco, o preto e o vermelho, ouvintes, como suas cores, porque são as três cores clássicas da transformação da obra alquímica. Mas vamos aqui a uma última frase do Mestre Kutumi para nós encerrarmos esse trabalho de hoje, ouvintes. Com chave de ouro, como diria aquele nosso amigo. Nos diz aqui o Mestre Kutumi: e sois ainda incapaz de perceber por que fizemos isto e aquilo? Acreditai-me que algum dia, quando souberdes mais, aprendereis que tudo isso foi engendrado por vós próprio. É o Mestre Kutumi, ouvintes, incitando a mente do seu discípulo, a mente de nós aqui leitores e dos nossos ouvintes, a confiar, ouvintes, profundamente que a lei de equilíbrio do universo, a chamada lei do karma, ela realmente nos recompensa em tudo aquilo que nós semeamos no mundo. E mesmo os mestres, ouvintes, quando se aproximam de uma pessoa, e de certa forma, por nós estarmos aqui lendo esse material, comentando, e vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, espero não pela primeira vez, esse material, mas se for a primeira vez, todos nós estamos envolvidos por laços kármicos. Então, ouvintes, provavelmente esta não é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. A sabedoria, ela é sempre repetida através dos tempos. Mudam-se as línguas, mudam-se os tempos, os costumes, mas a sabedoria espiritual é sempre a mesma. E mesmo, ouvintes, quando o mestre se aproxima e preenche aqueles anseios do discípulo por instrução, na verdade os mestres estão apenas cumprindo os desígnios do karma, porque como eles mesmos explicaram, para cada passo que o discípulo dá em direção ao mestre, o mestre é forçado a dar um passo em direção ao discípulo. Então, se nós queremos coisas superiores, ouvintes, vamos dar os passos certos, e a direção, ouvintes, dos passos é sempre para dentro, em direção ao nosso eu espiritual, é sempre para fora, em direção ao auxílio do nosso próximo, e é sempre, caros ouvintes, para o alto, para a energia divina e para os seus verdadeiros representantes aqui na Terra, que são os mestres. E se nós não podemos estar pessoalmente com os mestres, estejamos com as suas obras, com os seus livros e com os seus discípulos que pregam, caros ouvintes, essas palavras nas palestras, nas conferências, nos cursos, quem sabe até em alguns programinhas de rádio aí que nós podemos ouvir pela internet. E nós cumprimos aqui, ouvintes, o nosso Dharma, o nosso dever. O programa está terminando, mas sempre convidando vocês, ouvintes, a refletir nessas palavras. Pensem, ouvintes, sobre essas palavras que nós dissemos, meditem sobre elas. E, seguindo o seu caminho, ouvintes, nós todos nos encontraremos lá na frente, naquele ponto de reunião que iguala a todos os seres humanos, que é o coração de Deus, aonde nós todos um dia estaremos juntos, no mesmo nível de consciência, no mesmo nível de iluminação. Convido a vocês, ouvintes, para encerrarmos esse trabalho, fechando os nossos olhos e uma vez mais sentindo o batimento cardíaco. Coloquem, se assim quiserem, suas mãos sobre os vossos peitos. Sintam, ouvintes, o batimento cardíaco. A vida que pulsa aí dentro, ouvintes, é um reflexo de uma vida maior que está lá dentro, brilhando. Visualizem, ouvintes, essa luz. Visualizem a luz dos vossos espíritos, a chispa divina brilhando dentro dos vossos corações. Imaginem, visualizem, ouvintes, essa luz se expandindo, preenchendo todo o seu corpo, preenchendo todas as energias do seu ser e se expandindo para além do corpo, iluminando todas as suas imediações. Que nós todos, ouvintes, possamos seguir o caminho da nossa evolução, sempre guiados, sempre iluminados pela luz da chispa divina que brilha dentro dos nossos corações. Procuremos agora compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, caros ouvintes. Terminamos aqui a edição do programa Lux Esotérica, desejando a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso. Tenham ótimos sonhos, quiçá sonhando com as coisas do seu ser interno e, obviamente, se aprofundando no significado desses temas que nós trazemos para vocês. Esperamos estar juntos com todos nas próximas edições do nosso programa, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo. Deixando aqui com vocês agora a programação musical totalmente interativa da Esotérica FM. Finalmente nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.